Controle Salvador, bom dia, tá 3520, decolado na sua exposição. Sobe 190 Cuca Vila. 190 Cuca, tá 3520. 3520, chama agora Recife 2685. 2685, 3520, obrigado. Jetan 3399. Sobe 360, sai do Del Vigilância. 360 Del Vigilância, sai do 3399. Três, três, nove, nove, só tem distrito 320. Distrito 320, tá, 3399. Controle Salvador, voo 18-17. 18-17, sobe 360, Del Vigilância. Dael 360, voo 18-17. 3399, chama Recife agora. 1288, até 1260. 288, 260, TAM 3399, bom dia. Bom dia.